acho até que quem achou que nunca ia, esse ia se espantar de ver que o ódio e o amor, oh, oh, oh.